Não quero continuar assim. Eu quero melhorar em ti. Sonda agora o meu coração. Esbanja essência de adoração. O meu coração é o teu lugar. Achegue-se a mim para ficar. E sem data de partir, moras comigo, moras em mim. Espírito Santo, não me deixes. Não quero ser como sempre fui. Eu quero ser o que queres pra mim. Espírito Santo, caminha comigo. Meu melhor amigo, lugar seguro. Quando adoro, eu estou. Não quero continuar assim. Eu quero melhorar em ti. Sonda agora o meu coração. Esbanja essência de adoração. Meu coração é o teu lugar. Achegue-se a mim para ficar. E sem data de partir, moras comigo, moras em mim. Espírito Santo, não me deixes. Não quero ser como sempre fui. Eu quero ser o que queres pra mim. Espírito Santo, caminha comigo. Meu melhor amigo, lugar seguro. Quando adoro, eu quero ser como sempre fui. Eu quero ser o que queres pra mim. Espírito Santo, caminha comigo. Meu melhor amigo,